Fazer parte e aceitar este convite para fazer parte da confraria acaba por ser um estímulo e uma motivação também e um reconhecimento do seu trabalho ao longo de uma vida. Sim, é verdade. Gosto da homenagem, estou a gostar da coisa porque uma lembrança por mim e por meus colegas, nós fomos obreiros daquela vida que era dura, não é? Embora sendo uma atividade secundária entre aspas, mas uma atividade também fundamental para o bom desempenho da atividade em si. Sim, exatamente, porque nós sempre demos tudo para que o trabalho corresse bem, como eu vi pescado, agradar ao capitão, ao armador, todas aquelas coisas num conjunto de camaradagem, de unidade. O facto de pertencer agora à confraria também, de certa forma, é um reavivar de memórias. É, com certeza que é. E é bom que, ao menos, chegue-se a uma ocasião destas para lembrar, recordar todas estas coisas, já que não foi feito há mais tempo, mas ainda bem a tempo. Existindo aqui a confraria nesta comunidade acaba por ter também um peso importante para reavivar a memória e o passado da pesca do bacalhau. Sim, acho que sim, que deve se manter essa memória, que se deve manter por muitos anos. Noto aqui alguma emoção, está emocionado com esta entronização? Sim, um pouco, porque até sou uma pessoa muito emotiva, não é? Emociono-me muito com estas coisas. Sempre gostei de ser sociável e de ser dedicado, humilde no meu trabalho, sempre dedicação do trabalho, profissionalismo. Fui sempre muito dedicado, porque tive um certo sucesso na minha vida profissional, precisamente por estar ao lado de quem me dava o trabalho, que eram os patrões, e agradar ao capitão, agradar a toda a gente, aos homens que trabalhavam, muito respeito por todos aqueles homens que eram os pescadores, que enfim, tinham uma vida dura, de todas as formas, não é? E pronto, na verdade emociono-me com estas coisas todas.